ficar animada, moçada vai ver. Vou de samba com você. Quando a roda ficar animada, moçada vai ver. Vai ver o seu rebolado, vai ver seu jeito dengoso, vai ver seu sapateado, vai ver como olho gostoso, vai ver. Vai ver, vou de samba eu com você. Quando a roda fica animada, moçada vai ver o seu rebolado, vai ver seu jeito dengoso, vai ver seu sapateado, vai ver como olho gostoso, vai ver. Vou de samba. Ele vai, nós vamos, eles vão de samba com você.